savana nasana. Ilua é, ilua é, odara, negro cantava na nasana. Depois chorou lamento de senzala, tão longe estava de sua. Negro cantava na nação.